ausência. Eu até que não sofri com a sua ausência. Sabe por que você tá nessa decadência? Pura abstinência. Você sente falta da gente fazendo amor. Sente falta de mim no seu cobertor. Precisam me perder pra dar valor. E olha onde eu tô. E eu tô na balada, tô bem, muito obrigada. A vida de solteira aqui tá bem melhor. Você dentro de casa, de selfie com a garrafa, tentando disfarçar que não tá na pior. Garrafa, tentando disfarçar que não tá na pior. Assume que é melhor.